do seu olhar me plantou um pé de baobá. O reflexo de lá acende tudo aqui, camará. E porque amor é, mesmo sem estar. De plantar, espalha a semente no longe camará. O vento faz e desfaz tanta ponte. Eu bebo de presença no que o vento me dá. Mas sinto a árvore sonhar. Como quem diz.